programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, segunda, dia 15 de abril de 2019. E a notícia dessa vez... Nós temos um golpe militar no Sudão. Olha aí o Sudão. Uma pergunta, o país que está acima do Sudão é o Nordão? Não. Na verdade, o Sudão devia se chamar Meião, porque aí o Egito seria o Nortão e o Sudão do Sul seria o Sudão. Justo aí, entendi. Bom, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas aí caso capture o áudio de um rock pesado. Porque o Boteco da Frente está tocando um rock pesado. Mentira, não é rock pesado, é rock gostoso. Mas ele tá pesado no sentido que ele tá alto. É rock. Não, é rock de otário. Ele tá alto, então assim. É, tá tocando Eagles, tá tocando umas músicas boas aqui. Né, que eu ouvia bastante, mas agora. Nesse horário tá me incomodando pra caralho. Então. O problema é que você só pode começar a reclamar a partir de 8h30. Então assim. É foda, eu tô no nono andar, mas o som, ele é constante, ele vai bem longe, né? Ele tá chegando aqui em cima. E eu sou muito indignado. Olha, eu vejo pelo lado bom, os cachorros do vizinho tão quietos. Pois é. E também quero alertar sobre o novo visual do QN, nossa, do QN News. Agora o QN News, a gente fez uma logo específica pro QN News, pra quando você vê ela, você fala, putz, isso aqui é um QN News. Sacou? Porque como Queimando Neurônios agora ele tem vários projetos, inclusive dentro do canal, pra separar a gente criou uma parte, a gente criou um login do QN News pra gente poder usar, inclusive em outros locais, né? Por exemplo, sei lá, a gente quer fazer um cartão, a gente quer fazer alguma coisa do tipo, cartão não se usa mais, mas ok. Se a gente quiser fazer alguma outra coisa, vocês vão ver esse logo e vocês já vão saber, isso aqui é QN News. News gostoso, que já é um programa tradicionalíssimo aí, né? É a origem deste povo site brasileiro. Tradicionalíssimo programa aí do povo. Vai substituir a Hora do Brasil um dia, certeza. Deve ter mais visualização que a novela das nove. Com certeza. No YouTube, por enquanto, não, mas em relação às visualizações no site, tem que tá indo legal. Então. É isso, né? Então, inclusive esse layout ele foi planejado para facilitar a... como é que fala? Para facilitar o marketing, né? Então, disponibilizar propagandas dele é muito mais simples e também ele não precisa de mudar nunca mais. Nunca mais, eu tô falando sério. Eu desenhei ele para ele ficar aí para sempre. A não ser que tenha algum evento extraordinário que a gente tenha que alterar, mas ele foi feito para preencher o mínimo de espaço possível e deixar o máximo de marca possível. Cara, tu muda essa porra uma vez a cada 3 semanas. Esse eterno aí vai durar um mês. Não, mentira. Olha, por exemplo, o site. Tem 2 anos que tá daquele jeito já. Aham, 2 anos que tá. Aham, moleque mexeu. Mexe todo dia naquela porra. A gente atualiza, dá um toquinho, mas ele mantém. Toquinho. Porra. Deixar aqui também um aviso para se inscrever, deixar seu like e também compartilhar e mandar nos e-mails, né? Porque nós não vamos ler comentários. A gente pode até ler inicialmente, mas a ideia é ler e-mails, porque o comentário é uma parada para ser mais rápida, né? Então, assim, não é o ideal que você comente um texto num comentário, sim, mande um e-mail, né? Textos simples é no comentário, mas se você quiser mandar algo mais complexo, mais grande, aí tu manda por e-mail. Sim, acrescentando informações, né? Falando o que a gente errou, né? Que a gente erra, né? O ser humano erra, não tem como. Tu falou merda tal, na verdade a merda tal tá aqui a base. Aí beleza, comenta. Manda pra gente, exatamente. Agora, a gente errou uma palavra, errou a pronúncia, porra, aí você deixa no comentário como é que pronuncia, né? Você não precisa mandar um e-mail pra isso. Não, corrige pronúncia não, vai tomar no cu. É justo. Se corrigir pronúncia, eu vou banir os comentários. Bom, eu tenho que falar todas as línguas do mundo agora nessa porra. Bom, mas é isso. Vamos falar do Sudão agora. Então, no dia 11 de abril, após 4 meses de protestos constantes da população, as forças armadas do Sudão... Do Sudão, mano. Caralho, o maior nome de maluco. O Sudão, né, mano? O Sudão tá vindo, né, velho? Porra. Ai, caramba. No dia 11 de abril, após 4 meses de protestos constantes da população, as forças armadas do Sudão derrubaram o ditador do país, o marechal de campo Omar al-Bashir, 2 meses antes dele chegar aos 30 anos no poder. Pô, só vacilo, hein? É, que mano, vacilo. Podia ter esperado 2 meses, né, mano? Porra. Pois é, porra. Esperar só um pouquinho, só pra o cara ficar redondo. É, né? Pois é. Vacilo. Mania do ser humano de não fazer os negócios dele. É, achei. Máquina tem que dominar tudo mesmo. É, mano, máquina não deixa essas porra acontecer. Verdade. O golpe foi anunciado pelo ministro da Defesa e vice-presidente, o general Ahmed Awad ibn Auf. Eu acho que é assim que fala. Ahmed Awad ibn Auf. Que se tornou o líder do conselho militar que substituiu al-Bashir. Quando falam de negócio de deixar como é que se fala nos comentários, é isso. Mano, não quero saber como é que fala. Mano, a partir do momento que membros do governo americano erraram múltiplas vezes o nome do presidente do Brasil, eu não respeito mais nenhuma língua. Eu acho justo, inclusive. Cara, o que foi? Acho que era Bonoro, alguma coisa assim. Acho que foi o Pence que falou do Bolsonaro. Tipo, Bonoro. Caralho. Lê direito, filho. Não. E é italiano ainda, pô. Porra, brasileiro com nome italiano? Confundiu o maluco. É, ué, pois é, tem que dar um desconto. Justo. Mesmo felizes com a derrubada do ditador, os protestantes não ficaram satisfeitos com a junta militar que se formou. Junta essa que não apenas vem do mesmo grupo político que o ex-presidente, no caso o exército, porque o ex-presidente era um marechal de campo que lutou nas várias guerras do Sudão, mas como também falaram que vão continuar o estado de emergência nacional que foi proclamado pelo al-Bashir por mais 3 meses, além de uma manutenção de uma ditadura militar por pelo menos 2 anos. Olha só. Além disso, facções leais a al-Bashir resistiram ao golpe em pequenas batalhas nas ruas da capital, deixando 11 mortos. Galera fazendo mini-guerra. Pois é. Imagina que tipo, o cara tava lá almoçando, aí vem a notícia e fica putaço, você pega a arma e sai dando tiro na rua. Ele pega a cadeira do restaurante, né? Aí ele desce, aí tipo, ele vê um militar sentado dele, ele pega a cadeira e joga. Então, devido a essa pressão, o general Ahmed Auf renunciou ao cargo que ocupava no conselho, passando seu cargo para o tenente-general Abdel Fattah al-Burhan, que está atualmente em negociação com representantes dos quase 2 milhões de protestantes. Não da igreja. Protestantes que fazem protesto, não. Para de fazer essa piada, pelo amor de Deus, não aguento mais. É bom esclarecer, cara. Não é, mano. Dá pra entender o contexto. Depende, tem gente que não consegue. É, e se a pessoa tem probleminha, a culpa não é minha, porra. A gente tem que ajudar essas pessoas. Se a pessoa não consegue interpretar texto, a culpa não é minha. Tem que ser assistido. Não quero, mano. Não quero. O principal exército paramilitar pró-governo do país, o RCF, anunciou que não vai permitir nenhuma mudança que vá contra os interesses do povo sudanês e moveu tropas para pontos estratégicos da capital. Olha aí, pontos estratégicos. Inclusive, essa fala foi interpretada como um apoio desse exército paramilitar para a formação de um governo civil. Olha aí, olha só. Porque, tipo, civil? Mano, se vocês continuarem essa junta aí de putaria, a gente vai descer a porrada, tipo. É, e vai deixar o povo eleger alguém ou eles vão eleger um civil? É isso que a gente vai descobrir nos próximos capítulos. É porque aí também, né, você escolhe o cara lá que ele não é militar, ele é civil e você fala. Eu só gostaria de dizer que Vargas era civil, então. Pois é, então. E ele foi posto pelas Forças Armadas. Aí, olha só. A gente vai ter o Vargas sudanês agora. Não caiu no golpe do presidente civil. Você caiu no golpe do presidente civil. É que nem aquele negócio do pica-pau. É o velho golpe do presidente civil. Eu sou perito nisso. Fui tapeado. E durante os protestos, na semana onde teve o golpe, que no caso é a semana onde a gente está gravando, e na semana anterior de quando esse episódio sai, nós tivemos 16 mortos e 20 feridos nas brigas entre as polícias e os manifestantes. Olha, caramba! Então o Sudão tá pegando fogo, bicho. Essa polícia aí, ela é diretamente ligada ao exército? É, né? Ela é ligada diretamente ao governo. No caso, o governo agora é o exército. Caramba, hein? Só que os protestos estão, tipo, poderosos pra caralho, tanto que você pode perceber que nem o ditador, o Omar al-Bashir, nem os caras que deram o golpe estão aguentando, tanto que o maluco, ele renunciou. Então, assim, os protestos estão um pouco fortes. É um negócio que tá feio, né? Nem quando o cara que assumiu tá querendo assumir a parada, porque tá complexo. Ué, mano, quem mandou se virar... Deixa o Sudão pegar de novo esse negócio, junta tudo e resolve a parada. Foi separado, mano, tem que unir o Sudão do Sul e o Egito pra formar o grande império egípcio de novo, mano. Que era bom. Top demais. Incrível, era o melhor que tinha na África. Pois é. Não, o melhor que tinha era o Império do Mali. Muito superior. Não. Era o egípcio e o reino da Etiópia. Não, o reino da Etiópia era uma merda, ele só aguentou. Que uma merda, cara. É tipo aquele boxeador que não ganha a luta, mas também não desmaia na luta. Tipo isso. No reino da Etiópia chegou o cara que era o vice de Jesus. Que vice de Jesus? O vice de Jesus. O rei da Etiópia era o vice de Jesus. Não. Sim, ele era o vice de Jesus. Vice. Eu tô querendo lembrar a palavra. Ele era o segundo Messias. Se você é Rastafari, né, filha da... Não é. E você vai agora falar que não é. Eu não sou, não. Eu sou ortodoxo. O cara era, velho. Tava escrito lá. Eu sou da igreja ucraniana, não acredito nessas porra, não. Tava escrito lá no papel. É isso? É isso. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!